mais uma. André Cedês, o mural de Ibicoara. Menina da estação, corre vem cá pro engenho. E curtiu o arrastão, que salada boa vista. Ô praça dos artistas, chora viola que eu quero quebrar. Na subida da madeira. E me bate emoção, tudo no coração. Vou chorar viola que eu quero quebrar. Subiu na subida da ladeira. Vem, vem que vem quebrando. Vou na subida da ladeira. Vou chorar viola que eu quero quebrar, negão. Quebra aí, quebra aí, quebra aí, quebra aí. Todo mundo vem sambando. Na subida da ladeira. Que quebra aqui, quebra aqui, quebra negão. Vai, mãozinha na cabeça, mãozinha na cabeça. Quem tá em casa com a gente, vem. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Faz o trizinho, faz o trizinho. Um, dois, um, dois. Que a galera desce. As cabeças. Só as cabecinhas. Só as cabecinhas, negão. Só as cabecinhas. Só as cabecinhas. E a galera vai no balancê. Mas todo mundo vem no balancê. Vamos na cabeça, quero ver você descer. Quero ver você. Diz aí, diz aí. É só as cabeças. É só as cabeças. É só as cabeças. Só as cabecinhas. Eita, balança a cabeça, negão. Vou balançar a cabeça, negona. Vou balançar a cabeça, negão. Só as cabeças. Percussão, percussão, percussão, percussão, percussão, percussão. Passa balança que banda é essa, negão. Quando passa balança que banda é essa, negão. Quando passa balança que banda é essa, negão. Eu tá de boa, tá de boa. Que o cabelo voa. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa, que o cabelo voa. Tá de boa, tá de boa. Cheu, eu, que o pivete baixinho, bem baixinho, não sou nenhum, hein, mesmo. É da forma da lei que eu vou falar o que eu sei, negão. É da forma da lei que eu vou falar o que eu sei. É na forma da lei que eu vou falar o que eu sei, negona. É na forma da lei que eu vou falar o que eu sei. Alô, Nenão! Ela é problemática, vai! Tantera, tá ligado em tudo. Tem maldade nas coisas do mundo. Essa menina não é brincadeira. Toma conhaque, toma cachaça, quebra cadeira. Ela toma conhaque. Ela toma escola, toma conhaque, quebra cadeira. Quebra cadeira. Ela é problemática. Vai! E ela é problemática.